095 aos 46, chamando 2018, boa viagem. 608, grato, Golden 1095. Tudo 095, você escuta ainda? Outro Salvador, o Gol 1095. Bom dia. Chané 6311, identifique, desça para 4000 pés, ajuste altímetro no 0 no 3, foi direto Serra Vitor 367. 99, 4 horas 45, Ribeirão Preto, 123, Serra Vitor 3 agora. Azul 4299, utilizado táxi via Índia à direita, meu ponto de espera quando pronto, torre 118.95. Ajuste padrão, tem um bom voo. Padrão, direita Índia, Pantera 1895, obrigado, bom dia, Sulta 2 da noite. Autorizado, Eletro. Muito grato, Gol 095. O Chanel 6312, bom dia. Informação em curso Índia, pronto para o BRCF. Chané 6312, autorizado Recife, via UP 017, nível de voo 350. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5016, controle Salvador, opere 120, décima 8. Vai, eu tô Chané 6312, reporte para feedback funcionamento, portão 2. Pro 299, passageiro da 10, pronto. Bom dia, enquanto 299, autorizado a linhar e decolar, pista 10, evento norte, com 89. Autorizado a linhar e decolar 10, mais o 499. Como é que dá? A Jane sempre pronto para o táxi. Azul 2796, serviço radar encerrado, 4 milhas de Conde, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Controle Aracaju 1203, o azul 279, obrigado, boa. prossiga. O 4229 pode passar a escuta do controle, Torre. Sim, Nicolau 51, 120 decimal 8, controle, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, perfil da El. Azul 4299, suba ao nível 320, saída da El, transição Motiva, contato radar na decolagem. Da El Motiva, 320, 4299. Uno 095, chame o centro Recife, Uno 28, decimal 8, alterne, Uno 26, decimal 0. 388, 260, Uno 095, um bom dia, um bom trabalho. Do 4299, vou direto Leda. Direto Leda, 4299. Salvador, já 3304, autorização Brasília. 3304, informação em curso Índia, protocópio. Protocópio 101, 3304. Tá, 3304, autorizado Brasília via Upzulu 17, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Transponder 5015, controle Salvador, Atari 120, decimal 8. Estamos autorizados para Brasília, nível 360, roda do plano, preso Lula 7. Decolada 10, curva direita, Arbor 1, Elefa. 5015, transponder 1208, controle da 3304. Correto, da 3304, reporte para pushback acionamento, portão 612. Não é. Pushback acionamento, acionamento 312, portão 2. Autorizado, chané 6312, reporte táxi. Autorizado TAM 3179, reporte táxi. Delta Romeo Lima, ciente, a transmissão está ruim, pois está sobrevoando o Salvador agora. Então está no cone zero. Ciente, 1120. Oceané 6311 está autorizado o procedimento RNAVE para 10, reporte estabilizado. Estabilizado, 19. Ecos 1-9, autorizado Ilhéus via Golf 677, Tony Yankee, nível final 085. Decolando 7, curva direita, saída coral. Transponder 0276, controle 120-8, cotejo aguarda em nível inicial. Ato 299, chama em Recife, 125, decima 1, alterne 128, decima 8. 125, decima 1, alterna 128, decima 8, azul 42, ali mais. Aguardando liberação do controle. Para acionamento, 2, Salvador, 118, decimal 95, ajuste padrão, tem um voo. Sabatão Gabs 1 novembro, livre acionar repostagem. Reposte ponto de cara da Papá, Gabs 1 novembro. Chené 6312, aguarda para iniciar o pushback. Aguarda, vai ter. Can 3179, autorizado táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, quando pronto, torre 118-95, ajuste padrão, tem um bom voo. Estimativo, ganha Pátio, Juliette, ponto de espera 3295. Só confirma o ajuste, por favor. Ajuste padrão 1013, confirmando ingresso via táxi Índia. Ingresso via Índia, afirmativo. 1013, Lutan 3179, um bom dia, bom trabalho. 71, bom dia, Rui, Serra Vitor 367, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3, autorizado, RNAV. Ajustando padrão, no 0, no 3, na rua do... RNAV, 10, 2, 1, 7, 1, libera... A critério. Após quanto de carro, acho que é o Mike Delta. Eco de novembro, autorizado decolagem, pista no 7, vento 060 graus, 05 nós. O meu Delta tinha ali tango. O plano ainda não apareceu, porém deve aparecer já nos próximos... próximo minuto, próximos 10 minutos. Assim que possível, já chamo cópia. Delta Charlie Tango. Chile 6312, mantém a posição. Mantém a posição, Chile 6312. 1 no 8, decimal 95. 245. Salvador, Oxa, Beatriz, não. Ecos 1, novembro, decolado ao 00 11 00, controle no 20-8, boa viagem. 20-8, novembro, é esse piado. Oxa, 1, ajuste ao altímetro no 0, no 3, forma o tráfego à direita, se afastando pelo setor sul, com Papa Alfa 3-1 em ascensão a 1 no mil pés, não interfere com a aproximação. Livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 0,62 de nós. Poxa, é 639, não copiou? Poxa, o livre pouso na 190, é 39, obrigado. Bosca Mike Delta, autorizado de área e manter, pistando 7. Daí o laser seguro. Daí o laser seguro, obrigado. Chile 6312, autorizado continuar com pushback e a costa. Já está massacre, 6312. Romeu Delta, finalizando. Confirma a direção de pista? Ciente, pronto, cópia. Romeu Delta, finalizando. Autorizado Serra Delta Juliette Victor, via UPZulu 10, Bobave, UPZulu 16, conforme roda do plano. Nível de voo 300, nível inicial plano Yankee. Decola da 17, curva direita, saída Dael Lida Motiva. Transponder 5030, controle Salvador, Fere 120, décima 8. Aeto Delta Charlie Tango, informa POB autonomia e pátio. Gente, Papa Romeo Delta Charlie Tango, para acionamento, Torre Salvador 118 decimal 95. Ajuste padrão, tem um bom voo, confia o pátio. Aeto está ciente, chama a Torre 95. Solo 3304, deixa eu ver o cancelamento 06. Autorizado, TAN 3304, é pós-taxi. 0-0, pós-taxi, 3304. Fogou 2196, 28, respeito. 17, vento 050 graus, 059. Autorizado, primeiro batalha. Poxa, 6311, solo 03, direito, no 21, decimal 9. Chile 6312, autorizado táxi via Índia, direito, até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste padrão, tem um bom voo. Chile 6311, autorizado parte principal via Alfa Juliette, portão 2. Só 2. Gol 2196, cópia. Gol 2196, copia. Gol 2196, autorizado posto seguro via. Correção. Autorizado posto seguro nível 360. Decola da 10, curva direita. Saída Dael, Leda, direto seguro. Transponder 5017, controle Salvador, PR 120, decimal 8. 260, posto seguro, decimal 10, curva direita, Dael, Leda, posto seguro, transponder 5017, controle Correto, gol 2196, reporte para o táxi. Então, 3304, aguarda para iniciar o pushback, aeronave no 8 já finalizou, vai iniciar o táxi. Ok, então aguarda o 3304. Bom, 2196 para o táxi, 4909, 3904. Confirma a alternativa, gol 2196. Gente, autorizado o táxi. Via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no zero. Do ponto de espera, quando pronto, torre 118.95. Ajuste padrão. Dê passagem ao aeronave da Avianca, que está ingressando agora no pátio principal. Vai parquear no 02 e segue até o ponto de espera. Tenha um bom voo. Ok, Pátio Índia, ponto de espera, 18.95. Passando para o 18.95. Bom dia, Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Bom dia, Oscar Mike Delta, prossiga para Salvador. Passou através do farol de Itapuã, solicitando da presente direto ao Manati, mantém mil pés. Autorizado, Manati. Presente direto ao Manati, ou Oscar Mike Delta. Pode ir lá, Leda, ou está 3179? Autorizado, Leda, 3179. Certo, Leda, 3179. Salvador, então 3859, formação Índia, portão 4, autorização. Então 3859, Índia, confere, separa a saída Arbor 1, aguarda copy. Índia, confere, então 3304, autorizado, posto de acionamento 612, reposta táxi. 3304, reposta táxi 3304. Posição 6312, autorizado, linhagem de decolar, pista no zero, vento 070 graus, 08 nós. Autorizado, linhagem de decolar da 10, linhagem de decolar. São 3859, autorizado, Serra Bravo, Charlie Tango, via Ufuzulu 21, em conforme rota do plano, nível de voo 340. Decola da 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Após a Alefa, voa DCT Nítibo, onde intercepta a aerovia. Transponder 5024, controle Salvador, PR 120, décima 8. Positiva 340, decola a direita Arbol, Alefa Nítibo, a Fazerou 21, conforme o plano. 5024, controle. Transponder, controle 1208, na 3254. Correto, são 3859, reporte para pushback acionamento, portão 4. Contra. Escuta, prossiga. Gente, reporte para o sul. Delta Charlie Tango, autorizado alinhar e manter a pista no 7. Vai passar o 367, gol 2171. Reporte na final da RNAV, 2171. Só maior na final da RNAV, 2171. Solo 304 com 1271, 3 horas e 40, zero com pista ataque. 13304, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Apache, Taxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 118-95. Ajuste padrão, tenha um bom voo. Até o ponto de espera, .0295, ajuste padrão, obrigado, 3304, um bom dia. Oi, Jamo. Aguardo. Oi, Jamo. Manda Jamo, 6312, tá? O 2196, autorizado a decolagem, pista no 0, 070 graus, 109. Iniciando no 0, voo Delta Charlie Tango, guarde para decolagem. Torre 118-95, quem é que é o Romeu Lima? Bom dia, pessoal, vou botar um Guianca Romeu Lima. Gol 2196, decolado azul no 1 no controle, no 20 decimal 8. 08. Gente, já passamos bem aqui o Romeu Lima, ajuste no 0 no 3. Mantenha o setor sul sem interferência com o eixo da 1 no 0. Na escuta, o Yankee Romeu Lima. Torre, bom dia. Gol 2171 no 3 milhas do externo do 372 com campo à vista. Gol 2171, ajuste no 0 no 3, continua aproximação, guarda utilização de pouso. Forma o tráfego à direita, mantendo o setor sul. Robs 44, 500 pés, não interfere com a aproximação. Gerente 2171, aguardando a autorização de pouso. 1288, TAN 3109. TAN 3304, mantém o ponto de espera. Mantém 3304. No autorizado pouso, pistão 1-0, vento 070 graus, 1-0 nós. 70 com 10, autorizado pouso, pista 10 para o gol 2171, muito obrigado. O Salvador livrou a CPR, não há tráfego informado. Mike Delta Controle. Está a 2, 3 milhas da sudoeste de Salvador, livrou a CTR, não há tráfego a informar, seu regresso. Bom dia, voo servido 368, desça para o nível 070. TAM 3859, autorizado, feedback sonamento no 4, reporte táxi. Pistão 07, 060 grau, 07 nós, informo tráfego, Robson 44, fazendo sobrevoo vertical do solo está bom, está ciente o tráfego seu, não vai interferir com a decolagem. TAM 3304, Isalian, mantém pistão 0. Pistão 0, 3304. Com 2171 no solo, aos 16, direita 219. Gente, aqui é o meu Lima, intenção é manter o sobrevoo? Gente, aposte quando for se afastar aqui. Já da El, transição Motivan. 300 da El Motivan, ou Charlie Tango. Ah, em 30 segundos, por favor. Bom dia, 1184, identifique, vou encerrar a vida 368, desça para o nível 080. Serviço 368, descendo para 8, voo 184. Papá Romeu, Oscar Romeu Lima, meia dúzia de milhas para a posição Fonde. Serviço radar encerrado, chame controle Aracaju no 20, decimal 3. Uno 96, chame o centro Recife, 125, decima 1, alterne 128, decima 8. 251, 288, boa. São 3896, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.013, são 3896. Bom dia. 304 decola, cruza 1000, no perfil da Arbor 1. 3304, contato radar, suba ao 360, saída Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, transição elétrica, 3304. Eco Zulu November, serviço radar encerrado a meia dúzia de milhas para a posição coral. Chame em controle, Léo, 120, décima 1. Possibilidade de voarmos direto Árboro, tá? 3304? Vou direto Elefa 3304. Oh, muito obrigado, vou Elefa 3304. TAM 3859, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia à direita. No ponto de espera, quando pronto, estou em Salvador, 1118-95. Ajuste padrão, tenha um bom voo. Bom dia, 2590. Identifique contato radar a meia dúzia, 5 milhas, a sudoeste de Salvador. Posição meia dúzia, 0 milhas. Voe direto, servindo 368. Desça para o nível 050. Ecológico autorizado, pista 10, TAM 3859, obrigado. TAM 3896, voo servido 366, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento aeronave. Voando 366, desça para 2500, está autorizado a aeronave, TAM 3896. O voo efetuado no desvio à direita, proa 060, aproximadamente 10 milhas para evitar a formação. Tente 1184. Decoladores 23, controle no 208, boa viagem. 208, bom trabalho, senhor. Bom final de semana. Controle Salvador, 3859, na Arbor 1. Papai, Marcelo, Marco, meu, Serra Índia, Romeu Índia para Salvador. Está voando uma boa de caça prévia. Agora abandonando 055 para 1.500 pés, acionado 2.000. Gente. Acione código 0221. 0221, poderia confirmar o ajuste de Salvador para o Charlie Michael? Padrão no 0 no 3. 10 no 3, Charlie Michael. Vai reportar em Veracruz. Controle Salvador, TAM 3859, Arbor 1. 3259, contato no radar na decolagem. Saída Arbor 1, transição Elefa, subo nível 340. Arbor 1, transição Elefa, 340, são 3859. O voo 1184 vai atingir 8000. O 1184, desça para 4000 pés, ajuste no 013. Desça para 4000, padrão 1184. 3304, chame Recife 128 decimal 8 alterne 126 decimal 0. 28 260, boa tarde, 3304. Bom dia. O 1-8-4 foi servido 366, desça para 2500 pés, autorizado ao final da jornada. Servido 366, desça para 2500, autorizado a RNAV, gol no 1-8-4. Romeu Delta Charlie Tango, câmbio centro Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8. 1288, graças, bom dia. Bom dia. Estabilizado, tá 3896. 96, torre 118, decimal 95. 1895, tá 3896. Então, Romeu Lima? Sim, sabe se o senhor está aí mesmo e informa o tráfego na aproximação do 1-0, que é isso? Salvador, bom dia, está 3896, estabilizado, Renato, pistão 0. Está 3896, ajuste no 093, informa o tráfego, em sobrevoo farol de Top 1, 500 pés, um Robson 44, está sendo tráfego do turno, interférico, aproximação. Tem livre pouso, pistão no 0, 030 graus, 079 ao vento. Estimativo, centro do tráfego, livre pouso, está 3896. Salvador Rocha, 63, não? Chené 63, 1-1, formação em curso Índia, pronto, cópia, Guarulhos? Chené 63, 1-1, autorizado, Guarulhos, via Upzulu no 0, por base, Upzulu no meio, conforme rota do plano, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída da El Lida Motiva. Transponder 5050, controle Salvador, opera em 120, decimal 8.

Voo 1184, autorizado pela aeronave, chama agora a Torre Salvador, frequência 18.95. Torre 1895, voo 1184. Salvador, bom dia, voo 1184. Voo 1184, ajuste no 013, continua a aproximação, guarde pista livre. Está na pista livre, voo 1184. O 9 chama o centro Recife, frequência 128.8. Caso negativo, alterne a frequência 126.0. Centro Recife 1288, 1260, 3850. 3850, ligado. 559, 3859. Tá difícil sair hoje. Afirmativo, bom dia. Bom dia. Salvador, até 3663, informação. Ligação agora. 3663, Índia Contrária, prepara a saída da EL, aguarda a porta. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3896, vamos ver o que TAM 3896, bom dia, autorizado parte principal via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, TAM 3896. Cruzado Yankee Romeo Lima, a retaguarda do Boeing Dragon na final, chame o visual com a Sierra Índia, com a Índia. Grande EB. Trulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 340, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda Motiva, transponder 5044, controle Salvador, opera em 120.8. Guarulhos, 340, via Anderson 10, Salva Pé. Escola da 10, direita fundo, Israel, Leida Mônica, 5044, transponder e o controle 1201, na 360. Correto, TAM 3663, após parar, pushback acionamento, portão 9. Vamos lá. Bom dia, Xenê 6250, identifique. Foi pro Serra Vita 368, descendo para 4000 pés, altímetro 1013. Salvador, Felipe Macron, passou o Veracruz. Frente da Mike Romeu, mantenha o corredor visual, ingressa agora no corredor Interlagos. Reporte na Ceasa, ao lado do pedágio. Foi para a Ceasa, Felipe Macron. Do 1194, escola 36, achei 1201, décima 9. 19. Solo, bom dia, é o gol 1184, entrou. Gol 1184, bom dia. Autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, gol 1184. Sim, o tráfego não vai interferir com a sua aproximação. Ok, sentido do tráfego não é visto mesmo, passando para 28895, azul 2590. Bom dia, voo 648, acione identificação, desarmar e desça até o nível de voo 050, número 3 da aproximação. Guarde final do procedimento RNAV para pista 10. Amari desce ao 050 para o RNAV, dá uma cara boa para a pista. Tem pouso autorizado, pista 10, vento 0400, 049. Repouso, pista 10, azul 2590, ciente do tráfego, não é visto mesmo. Chiné 6311, né? Tem nível de pushback, acionamento, reporte táxi. Coordena com a equipe de solo, fica atento à aeronave da rua já parqueando agora no 4. Gente, tentando a aeronave no 4 da boa, Chiné 6311, nível de pushback. Bom dia, o azul 2710, sente da Índia, Aracaju, nível 170. Azul 2710, bom dia. Informação Juliette, pronto cópia? Pronto cópia, o azul 2710. Juliette, acionamento 9, tá 3663. Autorizado 3663, sistema de táxi. Olá. Azul 2710, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível de voo 170. Decolada 10, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0271, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Autorizado Salvador Aracaju, nível 170, via Golf 677, decolada 10, curva esquerda. Aciona 0271 no transponder, controle 1208. Seria possível realizar a Conde 1 alto decolando a 10? Aguarda a coordenação com o controle azul 2710. Ciente, aguarda a coordenação para Conde 1 alto azul 2710. Azul 2710, autorizado saída Conde 1 Alfa. Ativo, na presente está autorizado o voo Serra Vito 366, descer para 2510, 25006. O ajuste 103 já está autorizado o sinal de nave, após estabilizado. Afirmativo 366-2500-013, após estabilizar na RNAVE, 6250. Charlie, Michael Romeu, visual com campo. Afirmo, visual, Charlie Michael. Vem voando a CEASA, chame a torre 1-8-95, Charlie Michael Romeu. 3295, Charlie Michael. Oi, Salvador. Bom dia, Papa Vaz, Charlie Michael mesmo. Bom dia, autorizado parte 3 e Alfa Kilo, posição a 2 Romeu. Parte 3 e Alfa Kilo, 2 Romeu Azul, descer para o Java. Canal 661, pronto para o Dyne, Job 170, canal Galeão, operação 4 horas. Confirmando 1970 a borda? 1970, senhora Pedro. Gente, o Chanel 6311, autorizado táxi via Índia à direita. No ponto de espera, quando pronto, torre 1-18-95, ajuste padrão, tem um bom voo. É, obrigado. Mike Delta no 1500 pés, retornando de Manati, paciência em condições visuais, foi na proa de do Parque Petropolitano de Santos de Iguaçu, quando atingiu o litoral esteja a 500 pés, o ajuste 1093. Aguarda na porta, eu vou... Reporte estabilizado. Sim, Simone Staff, e a porta na vista 366, vai reportar estabilizado com a 642. O Chinem 6311, autorizado de área de decolar, pistão a zero, vento 050 graus, 062 de nós. Oi, pessoal, deixando o Marco no final 3 milhas, 1-7, trem fixo. Mário Mike Romeu, utilizado pouso pistão 97, vento 050 graus e 07 nós. Autorizado pouso no 7, Charlie Michael mesmo. 3, autorizado táxi via PAD, táxi Índia. No ponto de